Se eu pudesse roubar as gotas de luar que vi brilhar nos olhos teus, guardava aquele encanto para enfeitar meu pranto na hora do adeus. Sei que muito breve tu irás me esquecer. Eu sei que vou sofrer por culpa da minha paixão. Eu devia te deixar, mas vou continuar pra castigar meu pobre coração. Se eu pudesse roubar as gotas de luar que vi brilhar nos olhos teus, guardava aquele encanto para enfeitar meu pranto na hora do adeus. Sei que muito breve tu irás me esquecer. Eu sei que vou sofrer por culpa da minha paixão. Eu devia te deixar, mas vou continuar pra castigar meu pobre coração. Eu devia te deixar, mas vou continuar pra castigar meu pobre coração.